Panorama Agrícola para 1º de janeiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 1º de janeiro de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: mulher é como rosa, formosa, mas tem espinho. Na entrevista de hoje, investimentos em fruticultura e demonstração de irrigação no Centro de Treinamento de São Miguel do Oeste. Uma dica que pode mudar o seu dia. No calor do verão, evite bebidas com cafeína, álcool e muito açúcar. Elas contribuem para a perda de líquido corporal. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Luenir José Louro, engenheiro agrônomo que é chefe do Centro de Treinamento da EPAGRE em São Miguel do Oeste. Ele também coordena a área de fruticultura em São Miguel do Oeste e Palmitos. Luenir José Louro fala primeiro sobre os investimentos na área de fruticultura no extremo oeste do estado. Então hoje o pessoal que estão trabalhando é para fruta in natura. Aí entra as laranjas de umbigo, a própria Valência para vender mais tarde e as tangerinas. Então nas tangerinas, a Poncã bem no cedo, não crescendo muito por causa da concorrência com outras regiões, mas nós temos a Morgota, Tangor Murcot, e a Montenegrina, que ela vai até essa época. Então quando não tem mais tangerinas aqui, daí ela tem uma produção. Então cítrica está nisso. Nós temos, com relação aos pareirais, a parte da videira e uva, cada ano está crescendo. O que ocorre? Também está crescendo com aquele agricultor, aquele fruticultor, está se profissionalizando. Nós temos uns que saíram, foram às regiões da Serra Gaúcha trabalhar e que estão retornando e retornaram para trabalhar e viver no que é deles, não sendo empregado. Então já vem com uma visão empresarial. Então a parte da videira está crescendo, porque nós no oeste conseguimos produzir em média uva, o pêssego, então, de 20 a 30 dias antes do que as regiões tradicionais. Então a parte de videira, mas bastante para in natura. Isso é a parte que trabalham para vinho e suco, com as uvas comum, as labruscas, as uvas comum. Nós, a parte de pêssego, nectarina e ameixa, então as ameixas nós tivemos sérios problemas de doença, nossa região lá não é, ela é uma região marginal, mas tem um interesse grande pelo bom preço de mercado e pelo pessoal de descendência europeia, em que gosta mesmo da ameixa. Então, nós tivemos uma área razoável, baixou e agora o pessoal está voltando e nós temos trabalhos na região, vários trabalhos de avaliação junto com a EPAGRE e com a Embrapa, principalmente com a EPAGRE. Então, entre os pesquisadores, extensionistas, as unidades de observação e de referência. Só esse é um trabalho lento. Toda a parte de fruticultura nas avaliações leva 8, 10 a 15 anos para te ter alguma coisa. Então já tem trabalho já com mais de 10 anos. Nós temos a parte de pêssego também, com os cultivares da Embrapa prometendo para o nosso oeste, ou até para o litoral, que são de baixa exigência em frio e precoces. Pêssego. Pêssego. Então os pêssegos, a ponta nós tivemos que foi lançado esses dias, já o ano passado, o cliente já está acostumado com o pêssego Zili, que é uma mutação genética, mas logo vem materiais de cruzamentos da própria EPAGRE e da Embrapa. Então aí cruzamentos feitos pelos pesquisadores. Já o pêssego Zili foi uma mutação natural, com a visão do agricultor que notou isso. Então há uma procura grande no mercado do sul do Brasil para pêssegos de qualidade, polpa amarela, baixa acidez e com qualidade. Então nós hoje não temos nenhum material bom, mas pelas avaliações da Embrapa e da própria Ipagre, bem logo acredito que nós tenhamos materiais e aí tende a crescer bastante a área de cultivo de pêssego no extremo oeste. E eles têm a previsão de em 3 a 4 anos ter os materiais para ser lançado. Então agora já passa para os testes em áreas bem maiores. Então já eles provaram a nível de campo em pequenas unidades que são bom e uma grande quantidade descartado que não serve, mas esses melhores materiais agora vão para áreas maiores, vendo a parte comercial, como é que é a aceitação. Então acreditamos que em 3, no máximo 4 anos, tanto o material da Embrapa como da Ipagre, de pêssego, de nectarina e até de ameixa, para o oeste e que serve para todas as regiões de clima mais ameno. Então são frutos de ao redor de 150 a 350 horas de frio. Quando você fala em ameixa, é ameixa preta ou ameixa tipo aquela nectarina? Nas ameixas duas, tanto a preta como a de polpa amarela. Mas as ameixas, ou que nem diz o alemão, a flauma. Como chefe do Centro de Treinamento da Ipagre em São Miguel do Oeste, Loenir José Louro fala agora aqui no Panorama Agrícola como o Centro de Treinamento tem sido utilizado pelos visitantes que observam trabalhos na área de irrigação para pastagens. E ela foi bastante utilizada como para o pessoal, para visitação, para técnicos agrícolas, agricultores. Na área de irrigação, que nós temos uma pequena unidade para pastagem, e como a nossa região é crítica, então seguido vem agricultores que querem tirar dúvidas, que nós trabalhamos a parte técnica e econômica para o agricultor. E então já essa unidade que tem supre a falta de água lá para o nosso rebanho de ovinos e bovinos de leite e é didático. Nós temos com a unidade de ovinocultura trabalhando com a produção com as ordenhas das fêmeas da raça Lacona para acompanhamento e avaliação na produção de queijo, produtividade e também o consumo de alimento, que não se tinha, dizer, qual é a área de pasto, quantos animais eu posso colocar no lugar de uma vaca, que é o parâmetro que o agricultor nos pede. Então esse trabalho nós estamos fazendo. E nós temos também unidade de fruticultura, que além do autoabastecimento é utilizado quando para excursões e para quando tem as capacitações do SC Rural ou fora. Então nós temos fruticultura, bovinocultura, apicultura, tem um trabalho junto, que é parte da pesquisa da própria IPAG, tem uma unidade, e essa produção de mel é utilizada lá no centro. Então, tudo que a gente produz ali visa, primeiro, o autoabastecimento. É a carne, é o leite, é as frutas, é a verdura excedente, aí algumas coisas são comercializadas, mas não muito. Essa questão da irrigação você considera fundamental para a agricultura nos próximos anos? Ela já está ocorrendo, o pessoal está ciente que eles têm que fazer lá um hectare, dois, dependendo da disponibilidade de água. Então, é um investimento que ele se torna fundamental, porque 30 dias sem chuva a pastagem vai lá para trás. E aí o agricultor tem que utilizar a silagem ou outras fontes de alimento e que encarece muito. Então o custo-benefício é grande. E aí como nós temos um pequeno equipamento de irrigação, barato, fácil, aí o pessoal tem nos visitado para confrontar com os vendedores de equipamento. Nós queremos que seja econômico para o agricultor, que funcione, e que ele vá bem nessa atividade. Se é um agricultor visitando o CETRESMO, ele consegue aprender como fazer irrigação? Ele nos visitando, ele vai ter uma noção de como tem que dimensionar o projeto dele. Então, se é via trator, se é rede elétrica, se ele vai usar um motor diesel ou a gasolina. E a noção, a gente tira as dúvidas nesse sentido. Aí ele vai para o colega ou para a iniciativa privada para fazer o projeto. Porque nós não somos vendedores de bomba. E os caras querem, muitas vezes, vender umas baitas de umas bombas acopladas ao trator. E o que nós queremos é que seja um equipamento eficiente. A gente discute bastante a disponibilidade de água para depois pensar na irrigação. Primeiro, tem água, para quanto tempo, aí qual é o tamanho do teu equipamento. Nesse sentido, também vale a pena investir em cisternas. Com certeza. Nós lá não temos a necessidade ainda, porque nós temos umas boas nascentes de água. Mas a tendência no futuro, mas nós temos trabalhado com o pessoal da bovinocultura, mas a cisterna não vendo como um reservatório para irrigação, porque aí teria que ser muito grande. pela quantidade de água que precisa, mas ele teria que ter um reservatório natural, ou é um açude, uma fonte potente, rio, sanga, mas na cisterna a função principal é aqueles que têm problema de água, para tu ter a tranquilidade que se choveu ou não choveu, tu tem água para o teu rebanho todo. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo Loenir José Louro, da cidade de São Miguel do Oeste, chefe do Centro de Treinamento da EPAGRE. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.